A sua rádio, onde você estiver. Foram mulheres que respiraram gentileza e cuidado para o progresso da humanidade. Rainha Elizabeth II. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, bom dia, bom dia. A Tríplice Fronteira está no ar. Mulheres Transamérica. O espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. O Mulheres de hoje está com um brilho a mais no sorriso. Temos a honra de receber ao vivo em nossos estúdios nossas colaboradoras, nossas amigas, as psicólogas Marta Damen Busanello e Joyce Possamay Busanello, do Aliança Instituto Clínico. Bom dia, bom dia, bom dia. E eu já dou bom dia para essas duas pessoas que eu amo desde sempre, ok? Bom, vamos lá. Tem alguma pergunta para as nossas especialistas? Aproveite e não perca tempo. Faça-as através do WhatsApp 45882828, fanpage Transamérica Foz e pelo fixo 45 3028 2828. Eu estou muito feliz. Depois eu falo com a Marta. Eu estou ouvindo S's nos políticos da vida, frases com conexões. Eu estou muito feliz. Coisa boa, gente. Ai, eu estava tão preocupada com a minha língua portuguesa que eu estava pensando em voltar a estudar. Vamos lá. Já eu falo com essas psicólogas e dizem se eu estou reagindo de acordo, né? Sabe como é que é? Tem que me comportar aqui, hein? Marcinha Maromba, se comporta, que hoje aqui as especialistas apontam e a gente tá perdido, hein? Vamos deixando aqui, antes de a gente conversar com as nossas especialistas e convidadas mais do que especiais, a gente vai ouvir, mas peraí, eu vou falar um bom dia para as duas e depois a gente começa a conversar, mas eu preciso ouvir o bom dia da Marta e o bom dia da Joyce. Vamos lá, começamos pela mais experiente, Marta Damen Busanello. Bom dia. Bom dia, amadas ouvintes. Então, vocês ouviram a voz da minha psicóloga preferida. Sabe que aquela, você tem aquela, um personal, é ela. É ela que acompanha, entende? É tranquilo, gente, eu recomendo. E agora, bom dia, Joyce Possamay Busanello. Bom dia, mulheres do Transamérica. Ei, gente, viu como vai ser gostoso hoje? Tá, isso aqui tá repleto. Até a Marcinha Maromba ficou mais bonitinha, porque ela é um trem, né? Um trem grande, né? Então hoje ela ficou mais bonitinha no meio aqui de tanta beleza, né? Da área de psicologia. Mas então tá, a gente já volta a conversar com as duas profissionais. Nós vamos ouvir uma das cantoras de maior sucesso, vamos saber, né? De maior sucesso de todos os tempos. E cantoras, uma das minhas favoritas também, que infelizmente nos deixou precocemente em 2012. Mas a sua voz é, sem sombra de dúvidas, eterna. Vamos curtir a voz de Whitney Houston. É com você, Ivanir Ferreira. América, cantora do dia. Whitney Elizabeth Houston, nascida em 9 de agosto de 1963, foi uma cantora norte-americana de R&B, pop e gospel, além de atriz e modelo. Whitney Houston é a artista feminina mais premiada de todos os tempos, segundo o Livro dos Recordes. Houston também foi uma das artistas mais bem-sucedidas do mundo da música, tendo vendido mais de 200 milhões de cópias em todo o mundo. Inspirado por vários cantores de soul de destaque em sua família, incluindo a mãe e as primas famosas. Houston começou a cantar com o coral gospel júnior na igreja aos 11 anos de idade, depois que ela começou a atuar ao lado de sua mãe em casas noturnas na cidade de Nova York. Ela foi descoberta por um empresário. Seu álbum de estreia auto-intitulado, lançado em 1985, se tornou o álbum de estreia mais vendido por uma artista feminina, com 25 milhões de cópias vendidas. O primeiro papel de Houston no cinema foi no filme O Guarda-Costa, em 1992, no qual fez um enorme sucesso como protagonista. Seu primeiro single, I Will Always Love You, se tornou o mais vendido por uma artista feminina na história da música. O álbum é o único de uma artista feminina entre os 5 mais vendidos de todos os tempos, ocupando o 4º lugar. Whitney foi reconhecida internacionalmente como uma das maiores artistas de todos os tempos, devido ao seu talento, legado e principalmente à sua voz marcante e lendária. Graças a esse talento vocal marcante, Whitney foi frequentemente chamada de A Voz. Whitney faleceu em 11 de fevereiro de 2012. O laudo do Instituto de Criminalística de Los Angeles disse que a morte de Whitney Houston foi acidental. A cantora se afogou na banheira, mas, segundo os peritos, outros 2 fatores contribuíram para a morte dela. Uma doença nas artérias do coração e traços de cocaína que foram encontrados durante a autópsia. Pois bem, ouvintes do Mulheres Transamérica, eu, Ivanir Ferreira, aprecio muito o talento dessa grande cantora e convido vocês a recordarem essa grande voz comigo. Um abraço e até a próxima! Mulheres Transamérica. Transamérica. Ok, então nós vamos ouvir a Whitney Houston, não? It's not right, but it's okay. Vamos lá? Turn back, yeah. See, all of this time. Transamérica. Mulher Entrevista. Gente, a gente fala mulher entrevista, mas eu não sou muito chegada em entrevista. Eu prefiro um bate-papo com as especialistas que aqui estão, particularmente a Marta, né? Que é minha amiga desde sempre, que eu tenho o maior respeito. E eu prefiro assim, vamos bater um papo, não é assim, Marta? Mesmo. E a Nora, né? Com essa graciosidade da Joyce aí, muito querida. É, então, nós vamos fazer assim, vamos começar. Eu vou lançar, tipo, uma perguntinha, porque é do interesse de todos nós, né? O que as levou ao estudo da psicologia? Fala a Marta e depois a Joyce, ok? Bem, eu fazem 36 anos que eu sou formada e o que me levou mesmo é assim o amor que eu tenho pelas pessoas, né? Uhum. E segundo Freud, é o amor que cura, né? Com certeza. Por que não levar isso às pessoas? Quem não precisa de ajuda? Verdade. E foi isso que me levou a fazer psicologia. Marta, você é uma das primeiras psicólogas formadas em Foz do Iguaçu, isso certo? Isso mesmo. É, porque, gente, 36 anos de formada. Então, é uma das primeiras psicólogas formadas aqui em Foz do Iguaçu. Então, gente, todo o nosso respeito. Joyce, você, jovem menina. Então, na verdade, eu me interessei por psicologia porque eu queria entender a humanidade. Eu desenvolvi alguns trabalhos em especial com a igreja. Eu gostava muito dessa coisa de estar com as pessoas. Ai, que bacana. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu pensava muito em trabalhar através de testes e aplicações para poder entender a personalidade das pessoas. Uhum. E conforme eu fui estudando, eu fui vendo que existiam outras possibilidades. Acabei conhecendo e me interessando pela psicanálise. Uhum. E tenho feito a minha prática desde então por essa via. Uhum. Mas foi nesse sentido, de querer entender melhor a humanidade e também, de alguma maneira, me entender, porque eu faço parte dessa humanidade, tá, né? Tá certinho. Primeiro a gente, né, Marta? Assim que funciona. Sempre a Marta me dizia, ó, primeiro vamos trabalhar assim o teu euzinho aí, né? Se entenda, porque senão vai ficar complicado entender o outro, né? Bacana. Então, a área de atuação sua é a psicanálise? Psicanálise, tá? Isso. Uhum. Bem daí diferente da sogra. Não, bem diferente. Bem diferente. Onde você se inspirou? Ah, então, maravilha. E a maior dificuldade que leva à procura do profissional da área? Qual é a maior dificuldade? É, no meu caso, como eu trabalho mais com criança, normalmente é por indicação da escola, em detrimento de alguma disfunção escolar ou algum comportamento conflituante dentro da escola. Certo. Mas quando os pais levam por vontade própria, é normalmente alguma situação onde a criança ou o adolescente está sofrendo e os pais não sabem o que fazer, porque normalmente não entendem o que está acontecendo. Aí eles vêm pedir ajuda. Uhum. Bom, eu como uma leiga aqui, né, Marta? É fácil eu não diria, mas assim, para trabalhar, quando vem a criança indicada pela escola, né, ou pelos pais, é onde está, assim, tem alguma relação, um problema maior? Se o pai chegou, né? De repente, a família não percebe, pai e mãe não percebe, mas lá na escola. Então, tem alguma dificuldade entre essas duas, de quem chega com a criança para vocês? Tem uma diferença? Tem, bastante. Normalmente, quando vem por indicação escolar, os pais precisam aceitar muito bem aquela indicação para o tratamento começar a ter um efeito legal. Tá. Porque normalmente a escola percebe a criança dentro de uma situação que a família normalmente não tem tanta intimidade, tanto acompanhamento, porque os pais até vão na escola, até perguntam o que está acontecendo, mas como a criança se comporta lá, nem sempre os pais conhecem. Uhum. E o fato da escola ou até mesmo um médico indicar, os pais precisam acreditar na escola, precisam acreditar no médico para pensar, não, então tá, eu preciso realmente levar meu filho lá. Uhum. E quando acontece uma indicação por parte da escola e os pais às vezes não concordam e não acatam, tem vezes que muito tempo depois o problema fica muito maior. Uhum. Então, mesmo que seja uma indicação escolar ou de médico, é importante os pais levarem para ver realmente se está acontecendo alguma coisa. Porque daí o profissional ele está apto a poder realmente fazer uma questão do que está acontecendo com a criança e falar, não, realmente tem algo aqui que precisa ser trabalhado, ou não, não é tanto assim quanto a escola está falando, não dá para ser tão sério ou tão rígido assim com o comportamento da criança. Daí depende, né? Cada criança tem o seu comportamento, tem a sua postura, que precisa daí individualmente ser avaliado. Uhum. E Marta, de 36 anos para cá, antigamente não... Eu digo antigamente, né, Marta? Lá no, as crianças, assim, os pais não levavam para psicóloga, né? E aí, como é que resolvia a situação? Porque sempre existiram os problemas, né? Tá lá na escola, tá aprontando. Ah, cabeçudo, não sei quem. Nem sabia que, de repente, não era bem o cabeçudo, o maroto, não sei o quê, né? Como é que é isso? Na verdade, assim, antigamente, muitas coisas não se era considerado patologia ou problemas de comportamento. Uhum. Né? Mas, de qualquer forma, sempre teve... esse encaminhamento, né? Uhum. Sempre teve de parte da escola, porque na minha época era muito a questão da dislexia, dislalia, que levavam para o psicólogo, uhum. né? Eu hoje já são outras condições, né? Uhum. Hoje está mais tranquilo para trabalhar, então, ou não? Sempre vai evoluindo, bom, né, vai evoluindo. Rita? Sempre uhum. as coisas evoluem e ficam bem melhores, mas porque até o povo conhece melhor. Verdade. Hoje, né? E eu acho bacana, Marta, que eu acho que para você, principalmente, você está vendo, né? Agora, na sequência, a tua nora, com esse trabalho e a dificuldade de vocês no início. É verdade. Não é? Totalmente dificuldade diferente. Nossa, e o que passou então agora, praticamente vocês têm tudo na mão, né? Não só a área de psicologia, né? Todas as áreas, mas então tá com tudo pronto. Então, agora, quem começou, eu dou muito valor, sem desmerecer de agora, mas quem começou, sem muitas ferramentas, né? Isso. Hoje tem várias, né? Um leque. Então, exato. Quem começou, a gente tem que tirar o chapéu, né, Joyce? Claro. E que bom que você tem a mentora, exato. Logo ali, ó, trabalhando junto, né? Sim. Então, Marta, é a Marta, por ser a mais experiente, Joyce, eu vou estar sempre perguntando antes para Marta. Não tem problema. Ai, ai. A Marta, claro, percebe que as pessoas, elas sempre relutaram em buscar ajuda profissional. Isso. Público e notório. Isso pode ser um sinal de fraqueza ou nada a ver? Na verdade, é um sinal de resistência, né? Certo. Porque isso acontece com todos nós. Quem não resiste, nós temos os conflitos internos uhum. e é difícil da gente acabar aceitando esses conflitos, né? Porque é doído. Uhum. Né? Então, a resistência sempre está aí, não deixa de ser um mecanismo de defesa. Ah, ok. E a tua... pode falar, por favor, Joyce. Ok. Eu concordo que é uma questão de resistência, em especial quando se trata de levar os filhos. Nós uhum. normalmente temos a impressão de que os nossos filhos, eles são extensões muito boas do nosso jeito de ser. Certo. Então, quando de alguma maneira nossos filhos, eles cometem algum equívoco ou fazem tropeços, a gente tem muita dificuldade de poder olhar, porque normalmente nós nos sentimos culpados. Uhum. Né? Que eu fiz desde o lugar de pai e de mãe para isso ter acontecido. Uhum. Né? E realmente os pais precisam ter cuidado, porque sim, os pais têm a sua parcela, mas as crianças também têm uma parcela no que está acontecendo. Verdade. Então, o fato de um pai resistir à verdade do filho é não ajudá-lo a ter uma virada na vida e ter a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Uhum. Porque se nós, na condição de pais, podermos olhar de uma maneira verdadeira para os nossos filhos, uhum. por mais que ele tenha uma atitude, um comportamento, um jeito que não é tão legal ou tão do jeito que nós gostaríamos, uhum. mas à medida que a gente olha para ele, aceita como ele é e tenta fazer algo por ele, dando ferramenta para ele lidar com aquilo, trabalhando pontuações para que ele consiga lidar melhor com as adversidades da vida, uhum. nós estamos olhando para ele como uma realidade, estamos ajudando ele a ir adiante, não empacando a vida do nosso filho, entende? Tá certo, tá certo. Porque, por exemplo, eu tenho uma menininha de 1 ano, eu espero que ela seja melhor que eu, mas eu não posso exigir isso dela, porque ela vai estar dentro das condições dela. Tá certo. Mas por que que eu, tendo condições, não vou dar ferramentas, então, para ela poder ser o melhor que ela puder ser? Uhum. Então, não se trata dela ser melhor ou não que eu, por mais que eu queira isso. Claro. Mas se trata de eu dar ferramentas para que uhum. ela seja o melhor que ela possa ser. E se eu resistir do lugar de mãe a olhar o melhor que ela pode ser, eu tô empacando a vida dela. Tá certo. Uhum. E essa daí tá sortuda, né? Porque saiu da avó, sai da mãe, já pula pra avó. Vamos ouvir mais uma musiquinha e a gente volta com o Grande Mulheres da História, que hoje fala da monarca... Vossa Majestade, Rainha Elizabeth II. Mas agora a gente vai de música. Mulheres Transamérica. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And Transamérica. Grandes mulheres da história. Elizabeth II nasceu Elizabeth Alexandra Mary em 21 de abril de 1926 em Londres, filha do príncipe Albert, duque de York, e mais tarde, rei George VI e Elizabeth Bowes Lyon. Ela se casou com Philip Mountbatten, duque de Edimburgo, em 1947, e e se tornou rainha em 6 de fevereiro de 1952, sendo coroada em 2 de junho de 1953. Durante seu reinado, ela tem tentado fazer a monarquia britânica mais moderna e conectada ao público. Durante a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth e Margaret ficavam bastante tempo fora de Londres, no castelo de Windsor. De lá, ela fez uma de suas transmissões de rádio mais famosas, acalmando as crianças que tinham sido evacuadas de suas casas. Na época, com 14 anos de idade, a princesa Elizabeth disse a elas que tudo ficaria bem e que todas estavam sendo cuidadas por Deus. Elizabeth foi nomeada coronel em chefe das Grenadier Guards e fez sua primeira aparição pública inspecionando as tropas em 1942. Ela também começou a acompanhar seus pais em visitas oficiais pela Grã-Bretanha. Em 1945, ela foi treinada junto com outras mulheres para ser uma excelente motorista e mecânica, auxiliando nos esforços da guerra. Seu trabalho voluntário durou apenas alguns meses, mas ofereceu a ela um novo ponto de vista de um mundo fora da realeza. Elizabeth conheceu Philip Mountbatten, filho do príncipe Andrew da Grécia, quando tinha apenas 13 anos. Primos distantes, eles se apaixonaram. Na época do seu casamento, em 1947, a Grã-Bretanha ainda estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, nasceu Charles, e em 50, Anne. Em 6 de fevereiro de 52, o rei George VI morreu e Elizabeth assumiu a responsabilidade da coroa. Na época da morte do pai, Elizabeth e o marido estavam no Quênia. Sua coroação oficial aconteceu em junho de 53, na abadia de Windsor. E pela primeira vez, uma celebração deste tipo foi acompanhada pela televisão. Elizabeth teve mais 2 filhos, Andrew e Edward, no começo da década de 60. Ela trabalhou muito para proteger a imagem da monarquia e preparar seu futuro. Em 69, ela oficialmente fez o príncipe Charles seu sucessor, garantindo a ele o título de príncipe de Gales. Alguns dos deveres de Elizabeth foram repassados para o príncipe Charles, mas ela permanece no poder com cerca de 430 compromissos durante o ano e o apoio a mais de 600 programas e organizações de caridade. Em 9 de setembro de 2015, ultrapassou a marca da Rainha Victoria e se tornou a monarca no poder há mais tempo. Elizabeth passa seu tempo livre em passatempos relaxantes, como ler livros de mistério, fazer palavras cruzadas ou mesmo assistir lutas na televisão. Ela adora cachorros e cavalos. A segunda música, né, que eu amo de paixão, que é do tema do filme Guarda-Costas, I Will Always Love You. Eu acho que eu assisti esse filme, Martha Joyce, umas 30, 40, e se tá passando ali, tô de novo. Gente, e choro de novo. Eu é impressionante, também. Né? Tem coisa assim que... Ai, o Kevin Costner, eu acho que eu choro e fica ali com o enquadrado pra ele. Nossa, faz parte. Meninas, eu achei aqui no como a gente chama? É um folder, né? O folder aqui do Instituto Aliança, da Martha e da Joyce, tá, é muito bacana. E na última página aqui, quando procurar ajuda, muito legal. Eu vou deixar alguns folders aqui, vou levar outros para um determinado lugar, colocar na mesa bem quietinha, assim, para ver se dá um toque, né? Gente, tá interessantíssimo. Sempre que quiser ou precisar, mas especialmente quando você ou alguém próximo apresentar alguns desses sinais. Bacana, porque alguns deles até eu tenho, então já vou procurar as duas aqui. É uma coisa bacana, eu acho que vale a pena, e o Viva Bem aqui, né? Vamos viver isso. Bem, então vamos procurar ajuda. Olha aqui, quer ver uma falta de vontade para tudo, quer ficar sempre sozinho, afasta-se de amigos e trabalho, vamos procurar ajuda. Preocupa-se de forma exagerada com religião ou assuntos místicos. Isso. Aí, meu povo, vamos procurar ajuda. Então, fica agressivo, irritado ou mal-humorado facilmente, né? Reage mal quando é contrariado. Isso aí é uma coisa Bem frequente, né? Em muchos, até eu, de vez em quando. Então, descuida da higiene pessoal. São pontos assim, né? Isso, Marta e Joyce, importantíssimo. Então, bacana essa última página de vocês. Uhum. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dessa... Quando procurar ajuda, a Joyce e a Marta, por favor. Bem, eu posso estar dizendo que, principalmente, os conflitos internos muitas vezes fazem com que a gente não se entenda, a gente mesmo não se entenda. Nesse contexto, a gente precisa estar procurando uma ajuda, né? Porque os relacionamentos inicia-se com a gente mesmo, né? Verdade. Então, Joyce, completa. Ok. Assim, me parece que o mais importante de dizer é que, por exemplo, as mulheres, elas são muito retentoras, né? Como nós estamos num programa de mulheres, vamos falar disso. Uhum. As mulheres, elas são muito retentoras das palavras no sentido de, entre aspas, fazer um jogo com os homens. Então, às vezes, elas esperam que os homens façam uma leitura do que elas querem ou dos sinais que elas... É verdade. Né? Verdade. Dos sinais que elas vão dando, tipo, nossa, passei numa vitrine, aquele vestido era lindo. Pro homem, tipo, beleza, é lindo. Sim. Ele não tá entendendo que ela quer aquele vestido. Verdade. Né? E às vezes daí os homens fazem alguns tropeços de não perceber esses sinais que as mulheres dão e elas ficam muito bravas. Aí eles perguntam. Né? Isso. Aí eles perguntam, mas o que que foi? Nada. O que que foi? Nada. Emburrou. Isso, fica com aquela tromba, né? Mas assim, poder falar é dizer para que não fiquem as coisas malditas. Porque se a gente não diz, fica no maldito, fica confuso, dá mal-estar, dá conflito. E quando a gente dá conta de dizer, as coisas vão ficando mais claras e vão ficando bem ditas. Então, se a gente pode dizer... Mesmo que às vezes diga mal ou fale alguma coisa que não cabia, mas a gente vai aprendendo a dizer, é muito mais interessante para as nossas relações. Porque daí nós temos liberdade com a gente mesmo de poder entender o que a gente está querendo e de poder sinalizar para o outro, peraí, isso que você está fazendo não é legal, ou olha, espero isso de você, para o outro saber se ele está afim de entrar naquilo ou não. Ninguém está enganado daí na relação, né? Não dá para dizer que a cigana enganou. Verdade. É bacana isso, né, Marta? É um alertinho aí, porque a pessoa tá agindo, às vezes nem sabe, né? É um impulso, né? É, tá fazendo e realmente eu achei muito bacana o que é a Joyce falou. É bem subjetivo, né? O homem, ele não... Puxa vida, o cara não é mágico, o que que é? Um vidente para entrar na sua cabecinha? Sim, ele tem um funcionamento diferente do nosso. Verdade, é bem diferente mesmo. Então não brigue, né? Poxa vida, já aponte assim, digo, olha, eu quero aquele vestido. Se ele dá conta de comprar ou não. Sim, agora se ele não dá conta de comprar, depois passa só de olhando de rabinho, assim, ó, não fala nada, para não magoar também, né? Pois são dois pontos, de repente, passa, olha, bonitinho, tchum, acabou. Não fica... É complicado, né, Marta? Realmente, eu acho assim... E vocês também... Tá, você trabalha com criança, Marta, adulto, criança? Eu trabalho com casais e adulto. Bacana. Então, esse problema já é bem corriqueiro? Sim. A reclamação de, ai, eu quero que ele saiba o que eu estou pensando. Na verdade, a adivinhação é algo que vem com a mulher, né? É verdade. Ô, bichinho complicado, né? Já sabe o que eu quero. Ele já sabe o que eu quero e ponto. Pois e Marta, tipo assim, a maioria das suas clientes são da ala feminina, ou não? Não. Ali só a coisa... feminino, é também masculino. Mas, né? mas a grande maioria... É meio a meio. Meio não, a meio, tá hoje, não... Porque o homem já sabe, ele tá adianta, por hoje natureza. Em dia, o homem já não tem tanta resistência como antes. Hoje, eles querem se entender. Bacana. Eu acho bem legal isso, bacana, né? Mesmo. Então... Que daqui uns tempos, eles vão estar podendo também raciocinar e pensar pelo coração, viu? Até no atendimento com crianças. Não, então, é verdade. Porque antigamente, é verdade. Os pais não levavam as crianças, era uma tarefa da mãe. É. E atualmente os pais levam, quando eu chamo para poder conversar, fazer algum tipo de orientação ou esclarecimento, eles vão, eles são muito participativos. Mudou, né, Marta? Mudou bastante. Mudou porque dos antigamente que falamos, ele não participava nem da cozinha, colocava o pé na cozinha para comer, exato, né? É, só. Verdade. E hoje, né, eu acho super bacana, né, porque é tudo meio, se ajuda mesmo. Sim. Tá? A mulher precisou trabalhar, ele faz o trabalho de casa, cuida das crianças. Uhum. Eu acho, o casamento funciona assim, né? É 50%. Claro. De cada, né? Vamos lá, cedo aqui, cede ali, de cada lado. Senão, não vai. É um companheirismo, É um companheirismo, tem que entender. Coisas. Poxa, o filho não é dos dois? Exatamente. Então, vamos dois ali, ó. Vamos lá, uma mamadeira, vamos arrumar aqui. Aí vai sentindo e vai dando mais valor também. Porque não é fácil. Bem trabalhoso. De casa, o serviço de casa, pelo amor de Deus. Então, deixa ele lá. Um dia que eles ficam, já ficam de cama, né? O homem assim, pega um resfriado, pá, já caiu, né? É um resfriado, ele já tá lá morrendo. Então, é como... Não, vocês sabem, eu tô falando isso, mas eu amo esse povo aí, homem, mulher, tá todo mundo numa boa. Mas a gente tem que falar. Eu acho que tem que falar. E não é por mal. E a gente, como tá com a psicóloga aqui ao lado, as especialistas, a gente pode falar um pouquinho mais. Que daí elas vão explicar por quê. Os porquês dos porquês. E, Joyce, faltou complementar, assim, alguma coisa dessa procura? A resistência de alguém procurar um outro sinal, porque aqui tem os sinais bacana. Qual outro sinal que a gente tem que estar atenta? Tanto o homem quanto a mulher, claro. Uhum. Assim, eu vou deixar essa parte para dona Marta, eu vou falar um pouquinho mais referente à criança, pode ser? Ok, pode ser, então, querida, lógico. Normalmente os pais acham que criança muito quieta é bom. Uhum. E nem sempre criança muito quieta é bom. Uhum. Então... Assim, não se preocupar só com questões escolares, mas ver a questão das amizades, o quanto a criança consegue estabelecer vínculos, uhum, o quanto a criança entende uma regra e respeita os limites, o quanto a criança consegue ver uma televisão ou fazer uma leitura e fazer uma interpretação. Se for muito menorzinho, né, digamos, menos de 5 anos, o quanto consegue usar dos seus materiais e das coisas que tem que organizar no seu dia a dia e cumprir. O quanto a criança... atende aquilo que os pais esperam dela ou não. Porque isso, uhum, vai fazendo a gente olhar para essa criança e vislumbrar o que pode estar acontecendo com ela. Uhum. E o adulto? E, na verdade, o adulto sempre tem que olhar o que lhe faz sofrer. Né? Isso. Se lhe faz sofrer alguma coisa de relacionamento, de pensamento, seja lá o que for, ele precisa procurar uma ajuda, porque sozinho, muitas vezes, a gente não entende o motivo nem o porquê. Verdade. E procurando, a gente pode entender o que está acontecendo comigo. Né? É, bacana. A tal coisa do falar, do dizer, né? Uhum. Que é válido, importante. Né, Marta? A gente compra lá, tudo bem. Tem gente que tem uma força de vontade de incrível. Aí compra a esteira. A minha lá em casa é cabideiro, né? Sozinha não adianta. Mesmo com a TV ligada, sei lá. Pode ser que tenha muita gente igual, né? Uhum. Ou um outro aparelho de ginástica. Né? E se você vai para uma academia ou pilates, não sei, você tá com alguém, sei lá, um incentivo. Para que viver sozinha, né? Fazer as coisas sozinha. Então, vamos lá. Você gasta um pouquinho mais e tal, mas eu acho que é isso aí, né? Aquele calor humano e tá lá fazendo, funciona. Eu acho que ser humano é assim, ele não gosta muito de ficar sozinho, né? Aquele ratinho lá que fica rodando. Então, bacana isso. Até, Marta, eu quero, você e a Joyce, eu quero que vocês, pra mim é novidade, musicoterapeuta. Olha, mais uma profissão interessante, né? Da clínica reabilitar. Vamos ver o que a Angélica tem pra falar pra gente? Dicas de saúde. Mulheres Transamérica. Bom dia, Mulheres Transamérica. Eu sou a Angélica, musicoterapeuta da Clínica Reabilitar. A musicoterapia é uma intervenção terapêutica que utiliza a música e todos os seus recursos sonoros e instrumentos musicais para alcançar fins terapêuticos. Atendo crianças, adultos com alguma patologia, como autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiência intelectual, visual, motora, atraso de desenvolvimento, estimulação para bebês e outros. O tratamento tem vários benefícios, entre eles melhora as habilidades, melhora a área cognitiva, emocional e física. Qualquer dúvida, procure um profissional para orientação. Olha, que bacana, hein, gente? Então, para mim, eu acho, lógico, novidade, né? Bacana essa linha de trabalho, né, Marta? Musicoterapia. Então, a profissional lida, ela necessariamente, ela poderia até ser uma psicóloga? Poderia. Uhum, e trabalhar esse lado bacana, hein, Joyce? Tá esse leque aí, né? Pra gente, tudo para acalmar o povo, hein? É uma técnica bacana. Então, mais uma vez... Nós vamos ouvir mais uma musiquinha, né, da musiquinha, gente. Olha, agora eu devo apanhar aqui. É One Moment in Time com Whitney Houston. Linda, vou dedicar aqui para as nossas psicólogas de hoje, né, Marta? De hoje e de sempre, e a Joyce. Vamos lá. Mulheres Transamérica. Day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. Taste the sweet, I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains, I want one moment in time, when I'm more than I thought I could. Bacana, hein, gente? Essa voz é maravilhosa. Marta, nosso tempo, hein? Nosso tempo. Que, gente, não, agora tem bons artistas, boas cantoras e tal. Mas a nossa época é de ouro, Joyce. Entenda isso, vocês, crianças. Entendam isso. E aí, Joyce, fala pra mim o seguinte. Você, a Marta, eu já sei, são 36 anos. Você tem quanto tempo de atuação? Eu me formei em 2008. Em 2008, eu já abri meu primeiro consultório. Uhum. E desde então, eu faço atendimento clínico. Já trabalhei em uma instituição também, o SESC Senat, aquele local onde acompanha trabalhadores do transporte, né? Eu tive um tempo lá naquele lugar. Bacana, hein? Gostaria até de mandar um abraço para as pessoas que podem estar me escutando, que eu acabei conhecendo ou até atendi lá, né? Porque várias das mulheres que eu acabei conhecendo lá, eu nunca mais tive oportunidade de encontrar. Então, se estão me ouvindo, um beijo grande para todas elas. Sim, e daí a gente já vamos fazer um convite, assim, liguem-se aos sábados na Transamérica, né? Isso. Das 9 às 10. A Joyce vai estar, sempre que puder, vai estar aqui com a gente, né? Porque ela, enfim, ela participa, ela é uma das especialistas desse programa. Então, vai estar aqui mandando abraço, manda abraço para a Joyce também, participa através do WhatsApp. Então, é um encontro do sábado, da mulherada, né? Isso. Mulheres inteligentes, conectadas e tal, das 9 às 10, na Transamérica, para saber o que está acontecendo. Não é bacana assim, Marta? É muito legal. Né? É. Então, podendo ajudar. Se, de repente, eu sei que tem uma profissional da área, ligou para a gente ou mandou um WhatsApp, não vamos estar falando o nome da pessoa no ar. Ela tem um problema, ela quer falar com você. Sim. A gente não vai dar. Não, pá, olha, ouvinte, um abraço, não sei o quê. Não vamos citar nada, porque às vezes a pessoa fica, a profissional tá aqui. Aí eu não vou mandar, não, vai saber que eu tenho um problema. Aí já começa o problema, né? Exatamente. Alguém saber que eu tenho um problema. Então não tem que ter, tem que... que bacana você poder falar. Né? Eu posso falar que eu tenho um problema e vou procurar ajuda. Primeiro passo importantíssimo isso, né, Marta? Muito. Você admitir, você assumir. Então eu quero melhorar. Eu tô com esse probleminha aqui, que todos têm. Não vou ficar esperando a vizinha resolver o dela para mim resolver, né? Se eu matei a galinha dela naquela cerca ali, então eu vou primeiro, né? Briga de vizinho, que tem muito também, né? O que, que eu faço, gente, para não brigar com a minha vizinha? Quando ela sai, eu quero pegar a vassoura e dar na cabeça dela. Então isso aí é um problema, então vamos trabalhar. Aí eu resolvo isso, não vou esperar ela procurar. Eu resolvo, porque a hora que ela vier com a vassoura, eu ofereço um chá para ela, né? Claro que eu vou dar um chá com aquela... com a xícara de plástico, né? Se voar, não quebra nada. Tô brincando, gente. A gente gosta muito de brincar. E nós estamos no final do programa. Eu vou deixar para as duas especialistas que, ao finalizar, falem o que vocês quiserem, deem o seu recado e não esqueçam de falar do instituto de vocês, que é importantíssimo. E eu fiquei apaixonada nessa última página, Joyce. Parabéns para quem montou, viu, dona Marta? Vamos lá. Começa com a Joyce ou começa com a Marta, tanto faz. Pode falar, dona Marta. Olá, dona Marta, eu gostei. Viu, sogra? Viu, sogra? Que amor. Vamos lá. Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, por este momento de estar aqui junto com vocês e poder estar clarificando algumas coisas, né, da nossa profissão. E queria mandar um abraço especial às mulheres Transamérica. Aí, todo mundo abraçado aqui. Agora foi bom, hein? Essa foi legal. Joyce, contigo, querida. Eu gostaria de agradecer a você, Rita, e ao pessoal que nos recebeu hoje, mas de uma maneira muito especial a todas as mulheres que todas as semanas nos escutam, aceitam com muito carinho as coisas que nós temos para dizer, porque as sugestões que nós colocamos no áudio é aquilo que a gente acha que pode, de alguma maneira, ajudá-las. Uhum. Mas que elas sintam-se acolhidas e saibam que se aquilo que está sendo dito não é necessariamente o que elas estão precisando, que elas podem nos procurar e que naquilo que elas precisam a gente vai tentar acolher e ajudar elas. Então esse é o nosso papel. A gente está aqui para poder recebê-las, para poder acolhê-las e que elas se sintam respeitadas nas coisas que elas vivem. Uhum. Eu acho que também, Joyce, é preocupação de muitos, sei lá, de qualquer ser humano. Eu vou no psicólogo. Ah. É o comentar para alguém, sabe aquela coisa boba, né? O comentário, estou com um acompanhamento de psicólogo. Ah, ela está com um problema, né? Sabe? Eu acho que tem que passar por cima disso, né? Não interessa. Claro. A pessoa que vai procurar vocês. Sim. Eu vou e eu acho até bacana, não é? Sim, nós trabalhamos com... Na psicanálise tem o uso do divã. Uhum. E eu até faço uma brincadeira, né? Que, em especial para os adultos, porque essa não é uma técnica que a gente aplica para as crianças. Mas eu até falo assim, é poder deitar 50 minutos para aguentar uma semana de pé. Olha, então, que bacana. O trabalho do acolhimento é esse. Uhum. É você dedicar um pouquinho do seu tempo para você falar de você, do teu sofrimento, da tua dor, mas para você aguentar uma semana ainda de pancada e coisas que tem para resolver, porque isso é a vida. É verdade, a vida é assim, né? A gente lidar com os fracassos, com as frustrações e saber que sim, também nisso tem prazer, também nisso tem satisfação. E é isso que vai circulando e fazendo a nossa vida ir andando. Olha que bacana, né? Isso então, mesmo. Olha, gente, tá tudo na sua mão. É só você querer. Passa, Joyce, pra gente o endereço certinho do Instituto Aliança, até, de repente, perto de alguma coisa, sabe? Ah, ok. Nós ficamos na rua Rio Grande do Sul, 590, fica no bairro Maracanã. Uhum. O nosso consultório está localizado bem pertinho do estádio do ABC, então as pessoas que conhecem aquela região... Pensando no estádio do ABC, saibam que o nosso consultório é ali perto. Tá, eu vou pela... Eu posso assim, se eu tô indo pela República Argentina. Isso. Aí... No que chega no posto Ipiranga, que é o posto na esquina do estádio do ABC... Se chama ABC também. Isso. Ah, ABC também, o posto. Exatamente. Uhum. Você vai virar a primeira direita, depois a primeira direita novamente, e é no início dessa primeira quadra. Ah, então tá. É bacana, né? Porque as pessoas já vão... A maioria pela República Argentina, né? Sim, então, é bem mais fácil. Bacana. Aí já tá lá um letreiro bacana, uma foto da Marta sorrindo, vem. Ai, gente, muito bacana. Então, eu tô feliz que vocês, né, vieram. A Marta é complicado, porque, olha, são, assim, 36 de formada. A 40 que eu puxo pra TV, é pra rádio, é pra jornal, onde, né? Marta, vem comigo. E ela não me diz não. É meio dificultoso, mas vem. Uhum. Acaba vindo. Agora com você, Joyce, tô ali, vou por você agora, o meu canal. Sim. Então, pode muito obrigada. Viemos com prazer. Eu sei disso. Então, gente, obrigada pelo tempo de vocês. Então, um abração pro Sadi. Obrigada. Meu amigão lá. Então, fiquem com Deus, né? Tem um fim de semana maravilhoso. Uhum. E tem mais a novinha da família? Como chama? Agatha. Olha que nome poderoso. Isso. Então, todas as bênçãos do mundo pra Agatha, amém, né? Amém. Então, gente, vamos ficando por aqui. A gente se vê. A gente se vê amanhã, né? No Histórias e Memórias. Até então. Obrigada, Samela, nossa... produtora aqui, Márcia, Márcia Maromba e a Samela Araújo. Um beijão, fiquem com Deus, até então. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.